Segundo sargento, mais seis recados se apresentando. Bom, hoje dia 4/4/2017, às 22h23, estamos dando início à solenidade de hoje. Presentes na sala, Coronel Oliver Derrite e Cabo Marcos Breno. O promovido de hoje será João Andrade. Comente um pouco sobre ele, Marcos, Cabo Marcos Breno. João Andrade, eu mesmo aí, eu não tive as oportunidades de fazer patrulhamento com ele, mas os patrulhamentos que eu fiz mesmo aí, sempre seguiu aí os procedimentos certinhos, sempre perguntando o que que tinha que fazer, sempre questionando assim quando tinha dúvidas. Ele aí sempre respeitando aí. E é isso. Boa sorte aí na nova patente. Bom, o estagiário João Andrade, sempre que eu patrulhei com ele se mostrou ser um estagiário bem atencioso a ouvir, a respeitar as regras. Ele foi um ótimo estagiário, já venho sabendo o código Q. Ele também é bom nos procedimentos, não vi ele errando muita coisa não. E é isso. Coronel, tem alguma coisa a comentar? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Oliver Derrite. O que falar do João Andrade? O João Andrade chegou no BPM super bem, estagiário super ativo, pessoa que busca informações, uma pessoa que é sempre disposto a aprender coisas novas. E ele está respeitando bem aquela regrinha, sempre digo que o interesse é de cada um. Um dos três estagiários que nós recebemos, ele foi o que mais teve destaque. Dizendo ele também que já me conhece aí desde da 28 BP, foi o meu segundo. Era uma guarnição de rota, o segundo. Eu fico super feliz, né? E as pessoas lembram aí do meu passado, apesar de eu não lembrar, né? Porque é muita gente. Ai de me desculpar, mas é muita gente que passa esse BPM. Então, fiquei super feliz sim, cara. E eu desejo sucesso aí para você nessa jornada. Tem que ter muita disposição, não pode desanimar. Motivação é o nosso foco, tá? Acreditar, ter fé e, meu, esperar pelo melhor sempre, tá? Esperar pelo melhor sempre. Aqui nós temos uma boa equipe, temos bons companheiros, tá? Temos um servidor aí que tá se reerguendo, né? Eu tô em contato constante com a staff. E vamos acreditar um pouco mais, saber que nós podemos fazer a diferença, que a gente não está sozinho, tá? E que eu também não esteja sozinho. Gosto de pensar na ideia de acreditar em todos vocês, sempre, todos os dias. Então, boa sorte aí ao João Andrade, que ele continue sendo essa pessoa que é, tá? E, meu, o futuro tá aí, vai depender do seu trabalho, né? Parabéns aí pela sua patente de soldado aí. Passando a palavra para o Matias. Bom, palavras ao João Andrade. Se apresente e leia o juramento. Tem o site do juramento aqui, João? Vou te mandar. Positivo, TKS. Primeiramente, soldado João Andrade se apresentando. E eu gostaria de agradecer a todos os presentes aqui na sala. Em principal, o Coronel Oliver Derrite e ao Marcos. Desculpa, ao Matias Ricardo. E, cara, assim como foi mencionado pelo Coronel Oliver Derrite, realmente eu me esforcei bastante. Acho que todos os dias eu loguei e procurei sempre aprender coisas novas, sempre perguntar um pouco sobre cada coisa. E eu acho que isso é até bom para a experiência de cada um, né? No batalhão e no ramo de BPM aqui no SAMP. Agora eu vou ler aqui o. incorporando-me à 17 Batalhão de Polícia Militar Virtual, eu que represento essa instituição, os eternos companheiros de farda, prometo honrar nossas tradições e defender com rigor. Desculpa. E defender com rigor as regras que aqui me foram impostas. No decorrer do meu dia, não questionarei, hesitarei, desistirei, falharei, pois preservarei a imagem deste batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham, que possam chegar onde cheguei. Somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe, nós somos 17 BPM. Parabéns aí. Bom, sabe as palavras aí, né? Uma das coisas que está faltando no BPM é estar de pé em todos os momentos. É uma questão que vem me preocupando bastante nesses últimos dias. E eu tento passar da melhor forma, né? Às vezes perdendo aí meu tempo, falar um por um da importância desse juramento. Estar em pé em todos os seus momentos. A grande pergunta, se até onde o BPM vai durar, vai depender dessa frase. Vai depender desse juramento, tá? Estar de pé em todos os seus momentos. Então, qual o destino do batalhão? Qual o tempo de duração do batalhão? Tudo vai depender somente dessa palavra. Frase. Até onde você está disposto a estar de pé por nós em todos os momentos? Isso aí tem os seus problemas, né, do dia a dia, às vezes em casa, no trabalho, com namorada, família, amigos, problemas de saúde, vários e vários problemas. Computador, internet, sabe? Coisas aí que são rotineiras, né? Da nossa vida. Mas vale salientar, vale dar uma reforçada aqui. Por isso, eu, como comandante geral, abandonei meu posto de comando. Eu espero que vocês reflitam bastante e se coloquem nessa posição. Não só de comando geral, mas como a patente que vocês estão hoje, sintam na pele o peso da responsabilidade, que é representar a 17 BPM. O batalhão, para ser bom, coisas para ser boas, elas precisam ser conquistadas. Quando tudo vem de graça, ninguém dá valor. Se eu colocar você de capitão, se eu colocar você de major, sem você ter feito nada por isso, você pode não dar valor a isso. Você pode fazer de qualquer jeito. Com isso, eventualmente, o BPM vai estar uma bosta. Então, tudo nessa vida é conquistado com bastante esforço, com luta, por mérito. Tudo é por mérito. Se você tem uma vontade de chupar uma laranja e você vê ela lá no pé, para você pegar a laranja, você não tem que subir no pé e às vezes pôr uma escada, às vezes trepar todo para poder pegar a laranja, para você ter o gosto de chupar aquela laranja, prazer de ter aquele fruto, isso foi um mérito. Você foi lá, se esforçou, conseguiu e conquistou. O batalhão não é diferente, gente. Não adianta pessoas chegar para mim e reclamar do batalhão. Não adianta pessoas chegar para mim e reclamar do servidor. Não é servidor que faz o batalhão. O batalhão só é feito por pessoas. Não há pessoas que façam as coisas por mérito e tenham vontade. Não existe BPM. Por isso o Samp está morrendo. O Samp está morrendo, gente. O Samp está morrendo. Hoje em dia, não é você, policial, não é só pegar uma viatura, sair da HQ, pagando de brutal, né? Maioral, e atirando em todo mundo e usando o SUS e foda-se o resto. Eu acho que policial é além disso. Vai muito mais do que isso. Além disso. É uma reputação que você está pondo em jogo. É o seu trabalho que você está pondo em jogo. As pessoas, quando vê a polícia, elas vão poder te identificar se você é um cara tranqueira, se você é um cara corrupto, se é um cara gente boa e se pode ou não estar confiando em você. Tudo isso depende de nós. Nossas amizades dependem de nós. Entendeu? Jamais deixar um companheiro sozinho. E quando às vezes a viatura tomba, essas coisas, para mim é uma prioridade. Faço, paro tudo que eu estou fazendo para ajudar um companheiro. Mas é só nos momentos de resgate que a gente tem que pensar nos nossos companheiros ou não é no nosso dia a dia? Pensar todo o tempo. Sempre, sempre, sempre respeitando essa lógica, essa ideia. Então, ser policial é amar a profissão, é saber o que você quer no futuro. E, meu amigo, aproveita essa oportunidade e se especialize, tá? Porque muitos queriam estar onde você está. Então, pode dar, vou dar sequência aqui ao Matias. Matias pode estar dando finalização aí, né? Os agradecimentos finais. Pode estar finalizando aí. Bom, obrigado a todos por comparecerem e TKS a todos. Boa noite.